あ、分かった。 Passou e travou de Kilo Papavito. Projeto posto, pista no 7, 120 graus, 08 nós, Kilo Papavito. Kilo Papavito. Gordo 70, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Gordo 70. 3567. Diga. Queria manter pro de Elefa da presente? Prezado, Elefa. Obrigado. Descontrole 120, decimal 8. 1208, boa. Boa. Quilo Papavito no solo aos 42 local de estacionamento. Acaba. A backtrack é porte pista livre. É zero saída, Arbo. Teve saída? Fiquei rebando na curta final, ali mantém pista no zero. Pode passar o traço ali, mantém pista no zero, boa, tá zero. O voo não consegue efetuar na airborne. Bruno 273, chame Recife 1251, alterno 3325. 251 ou 3325, gol 1273, obrigado. Clearou aquilo para a paveta. Boa noite. 83-91 underground net 4 foreign contact ground 121 small 9. Ground 121 small 9, vai te atender. Desmonete, obrigado. Nada. Ground 121, vai te atender. 83-91. And Daxapul, the Alpha Kilo 8.3. Observe the Marshall, the 8.3. Alpha Kilo 8.3. Alpha Kilo 8.3, White Jet 83 and 11. Gold 70, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem, Gold 70. se encontra a pista que pretende usar, o Sierra Kilo Delta? Fata 17, confirmando para Sierra November, Hotel Sierra, Serra Talhada, Pernambuco, confere? Nível 310. Aqui o Delta, aprovado para Sierra November Hotel Sierra, Serra Talhada, com 310, decolando a 17, com curva pela esquerda, no perfil da Puca Jamo, 5170, o transponder, controle opera em 199, pressão 120.8. Poderia só repetir, só confirmar a radial ideal? Zero saída coral. 1-0 saída coral, boa saída. Radial ideal de Salvador, direto seria radial 02. Inicialmente na PUCA, eu vou dar um controle na possível MUMO, se o senhor preferir. Se o senhor tem alguma preferência na saída PUCA ou MUMO? Sierra Kilo Delta? Aguarde para o Sierra Kilo Delta. Como inicialmente é na radial 320 e a PUCA na 072. Ok, então, reautorização então, no 310 para Serra Talhada, saindo na 17 com a esquerda no perfil da Momo, Momo pós direto, 5170 transponder, controle 120.8. Eu chamo com Nabata do ponto para o aparecimento. Tá, chama para o aparecimento, mas é para o ou a na minha frequência. Chama o solo para o Voo 9940, chame Recife em 1288, alterna 260. 1288, alterna 1260, gol 1940. Obrigado, boa serviço. controle Salvador, muito boa noite, 1976, descendo para o 150 com a Alfa. Gol no 776, identifique, chegada Mari, desça ao 050, pro de TAP. Pro de TAP, indo até o 050 na chegada Mari. Do 70, chame Recife, em 251, não terno 3325. 251, não, 3325, boa, 70. 38, confirmo. Ok, Galeão 380, aprovado na rodovia Pesuru 10. Decola no zero, curva direita, subida da El, Leda. Após Leda, voa bridge, ao interceptor ouvir, segue conforme. 5172, o transponder. Repetindo, 5172, e o controle opera em 120.8. Autorizado, Galeão, no nível 380, via upper through 10, decola da 10 com curva à direita, da El, Leda. Após Leda, bridge. Transponder 5172 e o controle 1208 TAM 3197. Correto, chame no portão 2 quando pronto para o push acionar. Preparado. Salvador, boa noite, voo 984, informação alfa, desce segura mesmo, cuidado da base. Boa noite, 984, desce ao 050 na proa de TAP, vigilância, identifique. Gol no 776, desça para 2000 pés, 1013 padrão, livre LS, em forma estabilizando. Para 2000, 9013, autorizado e o GLS, gol no 776. Salvador, boa noite. 5298 e transferência no portal de descida. 5298, identifique, chegada Mari, vai voar na proa de TAP, descendo ao 060. Ok, proa de TAP, 060.